Yo, NBA Hawk Fella Family. Eu escolhi viver essa porra de rap. Decidi o caminho difícil do cash, onde já faz tempo e vejo as fotos. Eu tô aqui com minha sede de império insaciável, note aqui. Tô de tanto os real e os dólar, tipo bilingue de cifrão. Malandro, gangueiragem, empresário de peita largada, que só pra fumaça do gordo pro alto. Enrolado na plant, pode par, perigosos, maloca. Tá de vento em pouco e o galo canta. Todo dia o rosto eu lavo na pia. Eu tô de pé, tio, pro combate. Sou pescador, o oceano é grande, eu quero peixe. E pra aqueles que já me disseram não, engole seco que agora vai dizer sim. Vai ser facinho pra mim, o que tempos lá atrás era difícil, chama. Vem com os real, euro ou dólar, não importa a moeda, tio, é o cash que os empreendedor marginal quer. Empreendedor marginal me chama de shake. Tô fumando o charuto de Havana na take. Elas me chamam de papacito, é o chefe. Rolê em Ilha Bela no estilo cap. DBA Lovit, WBG Enterprise. A rua aprendizagem, vamos adiante no ataque. Merecemos sucesso, patrocínio da Nike. Almejamos o topo, raciocínio no mic. Mais lendário que Slash, mais ligeiro que Flash. Prático Steven Nash, Donald Trump no cash. Mulherada mexe, minha levada cresce. Dono do mundo viu the bag, domino tudo, clique, clack. E aí? Mil pra você, mil pra mim. Mil pra você, mil pra mim. Mil pra você, mil pra mim.